Sala, me faltam as palavras. Minha língua sempre enrola pra dizer te amo. Minha perna, sua barriga, amor da minha vida. Em cima do meu colo eu te mostro os anjos. A gente tem um charme especial. Todo mundo quer parar pra ver. Cada festa, cada praia, os rolês na madrugada. Uma sempre sou eu e você. Você não acha?